sala, tem o cheirinho que exala. Mistura de beijo, perfume, suor de chandon. Loucuras de amor, oh, oh, oh, oh. O bicho pegou, oh, oh, oh, oh. Aí quando eu acordo de manhã, só eu e o meu cobertor de lã. E um bilhete escrito a batom, dizendo que foi bom, mas não passou de transa. Você passou feito um trator pelo meu coração, atropelou e nem socorro deu. Você acabou com eu, você acabou com eu. Você passou feito um trator pelo meu coração, atropelou e nem socorro deu. Você acabou com eu, mas faz de novo pelo amor de Deus. É pelo tapete da sala, tem o cheirinho que exala. Mistura de beijos, perfume, suor de chandon. Loucura de amor, oh, oh, oh, oh. O bicho pegou, oh, oh, oh. Aí quando eu acordo de manhã, sou eu e o meu cobertor de lã. E um bilhete escrito a batom, dizendo que foi bom, mas não passou de trânsito.